este amor tão grande que em meu peito se expande, preciso lhe falar. Meu pobre coração, no calor da paixão, parece estourar. De um modo original, me declaro afinal, pois muito tenho sofrido. Saber do meu amor escondido. Se vai dar certo eu nem sei, mas vou pichar em spray os muros da cidade. Você pode debochar, pois não sabe o que é amar, mas é pura verdade. Deixarei spray os muros da cidade. Você pode debochar, pois não sabe o que é amar, mas é pura verdade. Se vai dar certo eu nem sei, mas vou deixar em spray os muros da cidade. Você pode debochar, pois não sabe o que é amar, mas é por...